deixar. Você, polícia, se eu tiver errado, você pode me prender. Mas se ela for com ele, ele vai querer bater, xingar e humilhar ela na rua para todo mundo ver. Você, polícia, essa mulher bonita foi minha vizinha. Ele não deu valor, agora ela é minha. Deixou de ser escrava dele pra ser a minha rainha. Ele não sabe dar valor, ele não sabe dar carinho. Mas toda vez que eles brigavam, onde ela se hospedava, ela aqui na casa do vizinho. Seu marido não deu valor, não deu atenção, não deu carinho. Se ele quer te bater, vá pra casa do vizinho. Seu maridão não deu valor, vá pra casa do vizinho. Não deu atenção, vá pra casa do vizinho. Não deu carinho, vá pra casa do vizinho. Se ele quer te bater, vá pra casa do vizinho. Pode me prender, mas se ela for com ele, ele vai querer bater, xingar e humilhar ela na rua para todo mundo ver. Você, por isso, essa mulher bonita foi minha vizinha. Ele não deu valor, agora ela é minha. Deixou de ser escrava dele pra ser a minha rainha. Ele não sabe dar valor, ele não sabe dar carinho. Mas toda vez que eles brigavam, onde ela se hospedava, ela aqui na casa do vizinho. Seu marido não deu valor, não deu atenção, não deu carinho. Se ele quer te bater, vá pra casa do vizinho. Seu maridão não deu valor, não deu atenção, não deu carinho. Se ele quer te bater, seu maridão não deu valor, não deu atenção, não deu carinho. Se ele quer te bater, vai pra casa do vizinho.